mais uma de Nad Black. JD Produções gravando tudo, hein? É melhor você parar com essa conversa, que apesar de tudo só quer o meu bem. É melhor se decidir, a hora é essa. Se é pra terminar, não me chame de meu bem. Não me olhe assim com esse olhar de pena, que é pior. Vai logo de uma vez, assim é bem melhor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você, mas se quer terminar, fazer o quê? Só te peço uma coisa, cuida de você, porque eu não consegui. Desculpa se eu não soube te fazer feliz. Eu vou achar alguém que me preste um espacinho no coração. Não precisa ter pena, eu não estou chorando. O cisco que caiu e a lágrima rolou, você se confundiu. Segue sua vida aí, seja feliz. Instituto de Beleza Kaique Passos, o melhor, hein? José Roberto, fotógrafo, um abraço. Não me olhe assim com esse olhar de pena, que é pior. Vai logo de uma vez, assim é bem melhor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você, mas se quer terminar, fazer o quê? Só te peço uma coisa, cuida de você, porque eu não consegui. Desculpa se eu não soube te fazer feliz. Eu vou achar alguém que me preste espacinho no coração. Não precisa ter pena, eu não estou chorando. O cisco que caiu e a lágrima rolou, você se confundiu. Segue sua vida aí, seja feliz. Só te peço uma coisa, cuida de você, porque eu não consegui. Desculpa se eu não soube te fazer feliz. Eu vou achar alguém que me preste espacinho no coração. Não precisa ter pena, eu não estou chorando. O cisco que caiu e a lágrima rolou, você se confundiu. Segue sua vida aí, seja feliz. Segue sua vida aí, seja feliz. Segue sua vida aí, seja feliz. Nad Black, a voz do coração.